Homem negro destruindo ao Marte. Ele joga leite na própria cara. Ele é um homem negro, ele usa camisa polo. Ele é careca, ele tem nariz, ele tem lábios, ele tem boca, ele tem braço, ele tem perna. Negros, o povo negro, são utilizados em sistema de classificação racial para os seres humanos que geralmente se relacionam ao fenotipo de pele escura em relação a outros grupos raciais. O conceito da palavra negro pode variar de acordo com a região, política, cultura, podendo um individual ser classificado como negro em um determinado país e não ser classificado como tal em outros. Diferentes sociedades aplicam critérios diferentes a respeito de quem é classificado como negro em determinadas variáveis sociais. E as comunicações de estados socioeconômicos também desempenham um papel relevante nessa classificação. No fenótipo biológico, ser negro é frequentemente associado à cor de pele e muda a cor de algumas pessoas que são classificadas como negras. Algumas definições do termo incluem apenas a diáspora subsaariana, que é acima de diáspora africana. Entre os membros desse grupo, a pele escura é mais frequentemente ocupada pela expressão da tendência do cabelo afro-natural. Esses estudos indicam que a diversidade de cor de pele africa-subaariana. Outra definição do termo negro se estima a população encarregada pela pele escura, incluindo o valor da Oceania. O homem negro tirou a camisa. Ele é um cara legal, ele é um cara gangsta. Ele tá destruindo o Walmart, ele gosta do Walmart. Ele vai pro Walmart, ele compra no Walmart. Ele vende no Walmart, ele passa no Walmart. O cara negro é legal, o cara negro é bacana, o cara negro é igual, o cara negro é fenomenal. Obrigado pelo óleo. Yeah, I'm leaving. Oh, come on.